1280. Frequência Sucesso. Rádio Sanhauá. A Rádio da Paraíba. Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, você tem um encontro marcado com a informação. Paraíba em Notícia. A melhor equipe de radiojornalismo da Paraíba, sob o comando de Manuelito Freire e Alexandre Freire, levando até você as últimas notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. Comentários abalizados e imparciais. Paraíba em Notícia. A informação nasce aqui. E você também participa ao vivo com a gente. Paraíba em Notícia. Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, aqui na sua Rádio Sanhauá. Todos os sábados aqui na Sanhauá, das 10 às 11 da manhã, programa Tribuna dos Municípios, o mais completo informativo do rádio paraibano. Tribuna dos Municípios. Sales. my soul, there'll be nothing left in the world, you know, just an empty room full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away, if you go away, if you go away. Reality's calling. The early bird's been up all morning, but I've got no notion of moving from where I am. Well, my legs won't move, I feel disabled. I'm on a shelf, an article labeled, waiting for someone to fetch me from lost and found. Except another, like the woman who brought you up well, she ain't your mother. How do you cope with a thing like that? Thought it was my sister who fell off the wall. My pseudo-brother Billy emigrated long ago. Someone went through pain to have me. Someone. Get the secret from me, they thought it was shameful. It hurt me so to be the last one to know. Maybe someone's out there looking for me, left on their own, couldn't afford to clothe me. And I don't even know my real name.

choro por você. Eu choro, Jorge. Você por mim não chora. Mas eu choro. Coração apaixonado por você. Oh, menino, Jorge, menino, que não conhece quem eu sou. Conheço, conheço. Menino, que não conhece o meu amor. Mas você passa e não me olha. Olho pra você. Você não me diz nada, Jorge. Mas eu digo pra você. Choro. É mentira que eu sei. Choro. Você por mim não chora, choro, seu safado. Choro. Mas eu choro por você. De você bate no peito. Um coração apaixonado por você. Menina, amigo, que não sabe quem eu sou. Olha que eu sei. Oh, menino, que não conhece o meu amor. Passa e não me olha. Não consigo

Eu sempre bato o carro olhando os brotos na calçada e não decoro nomes, isso então é uma piada. Na praia ou nas festinhas só me meto em confusão, porque eu paquero a garota e nem reparo o garotão. Mas quando encontro um broto e digo agora é de verdade, eu fico como se eu tivesse apenas 2 anos de idade. Eu faço mil bobagens, eu não sei o que dizer. Eu tiro o meu time, pois eu sei que eu vou perder. Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama. Eu sujo o meu nome, ainda pior a minha fama de conquistador barato. Bam, bam, bum, bam, bom, bam, bolê. Bam, bam, bum, bam, bom, bam, bolê. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer, nós fomos indo na mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo e me abriu seu coração. Você foi me aprendendo, sem querer eu fui querendo ficar preso nos seus braços. Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo ocupou em nossas vidas quase todos os espaços. Pouco a pouco foi que eu pude perceber que gostar é diferente de querer. E agora, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco o que eu gosto de você. Pouco a pouco, tudo foi nos conduzindo. Sem querer, nós fomos indo na mesma direção. Pouco a pouco, tudo foi nos convencendo. Você foi me conhecendo e me abriu seu coração. Você foi me aprendendo, sem querer eu fui querendo ficar preso nos seus braços. Pouco a pouco, esse amor que foi crescendo ocupou em nossas vidas quase todos os espaços. Pouco a pouco foi que eu pude perceber que gostar é diferente de querer.

Chegar aos 60, sabendo da vida bem mais, e vou partir pros 80, e quem sabe até muito mais. Que bom chegar aos 60, sabendo da vida bem mais, e vou partir pros 80, e quem sabe até muito mais. Quantas recordações bem-vindas, se houve desilusões, esqueci. Quantas lindas paixões vividas, e quantas realizações na vida, amigos. Serestas, meus filhos, meus netos e a companheira tão amiga. Amor e esperança é a grande razão da vida. E é mentira os 40, pois hoje a vida começa aos 60. Serestas, meus filhos, meus netos e a companheira tão amiga. Amor e esperança é a grande razão da vida. E é mentira os 40, pois hoje a vida começa aos 60. Mas me lembro

há tempos eu não sei o que é um bom prato. Eu sou negro gato, eu sou negro gato. Sete vidas tenho para viver, sete chances tenho para vencer. Mas se não comer, acabo num buraco. Eu sou. Um dia lá no morro, pobre de mim, queriam minha pele para tamborim. Apavorado, desapareci no mar. Eu sou negro. Eu sou negro. Love me up.

Trouble if you left